Começa a ser redundante dizer aqui na Boa Nova que cada vez há mais e melhores projetos em Portugal e cada um versando temas diferentes, sonoridades diferentes, sonoridades que habitualmente não temos em produção nacional. A banda desta semana, que a gente sabe que andamos aqui a divulgar, são os Caim, e pela primeira vez vamos aqui dizer o que é que significa Caim. Caim é uma sigla, não é um nome. Portanto, nada de referências ao Caim e Abel, portanto, uma referência bíblica. Shilling, Again e Madeira. Não é assim, Daio? Exatamente. É uma grande confusão que normalmente fazem. Aliás, antes de mais, bom dia. Porque... Era isso que eu queria fazer. Antes de mais, cumprimentá-lo, agradecer-lhe estar aqui ainda com o telefone, com os ouvintes da Rádio Boa Nova. Claro. Enfim, a distância obriga é que não... Está em Lisboa, Daio. Exatamente. Sim. É um dos elementos do continente, embora saibamos que a junção desta banda teve por base a Madeira, precisamente. Sim, isto, aliás, em 2001, já há uns anos. Tudo começou na Madeira, exato. Umas férias de verão em que eu e o Pedro, que é o guitarrista, fomos a convite do Nélio, que é um dos madeirenses, que é baterista, para ir lá passar uns dias sem compromisso nenhum. Portanto, a ideia era de esconder um bocado. Ele estava na Ilha da Madeira, tem uma casa que podia albergar mais pessoas, então nós fomos. E como músicos que somos, levámos os instrumentos sempre atrás, não é? Durante no decorrer das férias, acabámos por conhecer os outros elementos da banda e começámos em jam, assim, numa onda de improviso, a curtir um bocado. E passados dois ou três dias, olha, já está a haver um festival no Funchal. Nós nem estávamos no Funchal, estávamos um bocado mais para longe, estávamos mais na zona da Ponta do Sol, entre a Ribeira Brava e a Ponta do Sol. E então estava um festival no Funchal, porque é que não vamos lá tocar um bocado? E fomos. E o engraçado é que nós conhecíamos há dois ou três dias, portanto, como banda, estávamos juntos há dois ou três dias, e ganhámos o festival, e passado dois dias estávamos a tocar para 6 ou 7 mil pessoas, a fazer uma primeira parte com o GNR e entrar na altura num mega concerto. Para nós foi assim uma coisa, bem, foram umas férias muito bem passadas. Foi assim que começou uma estreia mesmo auspiciosa, sem dúvida. Fez-me lembrar agora, no falar da Ponta do Sol, fez-me lembrar o Max, lembrei-me uma velha, né, da Ponta do Sol. essa música já brincámos muitas vezes com ela, tanto na terra da Ponta do Sol, e aliás, tanto o Nélio como o Bruno, que é o guitarrista e baterista, são os dois mesmo da Vila da Ponta do Sol, e nós já por duas vezes tivemos a boa experiência de tocar lá, e tivemos muita receptividade por parte do público, não só da Ponta do Sol, mas também da ilha toda da Madeira, porque sabemos que a Ilha da Madeira, no geral, gosta de festa, gosta de forró, como se costuma dizer, não é? E então está tudo sempre pronto para o bailinho, e quando há festas, ou os arraiais, como eles chamam, neste caso, quando há concertos, toda a gente da ilha é mobilizada e vai para os sítios, e basta a ver, nós já tocámos vários pontos da ilha, e sempre que nós vamos há sempre grandes enchentes. Portanto, é um público que adere muito e que apoia muito os artistas, portanto é muito bom tocar lá. Boa Nova Rádio. Beg a dime, you don't really want to make this turn. Obviously I won't become what you're waiting, but it's all so vain. You're making God afraid. All the things you think you said, all of us spread a word we want to make us appear. Rise up again, shoot up again, don't mind. Rise up again, shoot up again, you're waiting, but it's also vague. I don't want to think about, I just want to live it down. Choices make me feel so useless. Rise up a gun, shoot up a gun, don't mind. Rise up. vocês divulgam o nome da Madeira, isso tem que ficar grátis, não é? Ainda que seja na sigla. Exatamente, não, isso tem sido uma coisa que tem sido muito presente, associarem-nos muito à Madeira e sermos mesmo confundidos como madeirenses. Portanto, há dois elementos da Madeira, mas os outros são todos do continente, portanto somos cinco, são três do continente e dois da Madeira. Até podemos dizer que a maioria é continente, mas pronto, no fundo somos todos portugueses e não só, mesmo nós continentais devemos muito à Madeira, porque começámos lá e já fizemos grandes concertos e grandes espetáculos lá. Então nós sentimos todos uma costela de madeirenses, todos temos uma certa costela. Mas pronto, eu pessoalmente até sou de Rio Maior e os outros são, um é das Caldas da Rainha e outro é da Alcobaça, portanto estamos um pouco espalhados e dispersos pela zona centro e pela ilha, vá lá. E é um bocadinho essa confusão que às vezes pode criar. Por nós é uma confusão perfeitamente saudável e cuidamos perfeitamente bem com isso. Não tenho problemas nenhums em que digam que eu sou madeirense, que eu gosto muito da ilha e adoro lá ir e espero lá voltarem neste ano. Estamos com vias de marcar mais um espetáculo lá. Mas a seu tempo. Aproveitando, já quase falou na formação toda, ainda não falou no baixista, nem no solo da guitarra. Apresentas então a formação destes Caime. Portanto, o Daio na voz, harmónica e guitarra clássica também. Exatamente. Na bateria, o Nélio Freitas, que é um dos madeirenses. Outro madeirense na guitarra solo, que é o Bruno Lobo. Na outra guitarra já temos o alcobacenso, mais propriamente Alfeizerão, a terra do Fondeló, o Pedro Fonseca. Uhum. E depois o baixista, que é o Luís Rosa, que é das Caldas da Rainha. Perfeito. Falta aqui alguém daqui da nossa zona, falta se calhar um minhoto e depois um algarvio. Eu também tenho uma costela, sim, tenho uma costela de Beirão, porque de Beira Alta... Os seus pais são da Guarda, não é? Exatamente, o meu pai é da Guarda e os meus avós, a minha infância foi muito passada na zona da Guarda e passei muitas férias aí. Então seguramente foi aqui que aprendeu o gosto pela música, ouvir a Rádio Boa Nova, talvez. Muito provavelmente já ouvi N vezes a Rádio Boa Nova e é hoje um prazer poder estar a colaborar convosco nesta entrevista, não há dúvida. Ora bem, o Chilling Again em Madeira tem logo a ver com a base da música, o chill out, não é? Sim. Há mercado em Portugal para esta sonoridade tão própria? É um gosto pessoal que têm deste som muito característico que vai buscar à guitarra? Uhum. É assim, eu acho que mercado, no fundo, há. Porque, embora o Portugal seja um mercado pequeno, no geral. Uhum. E como tudo, para todos os géneros, quanto mais específico for, mais reduz as possibilidades de haver pessoas que gostem de um determinado género, se ele for determinado específico, não é? Portanto, nós temos uma mais-valia que, no fundo, e tem sido por isso a grande aceitação deste disco, é porque nós fazemos assim uma fusão de estilos muito grande e vamos um pouco pelo chill-out, do funk, do soul, mas pronto, sempre uma linha condutora que é o rock. Todos nós tivemos aquela formação rockeira desde pequenininhos, em que agarrávamos na guitarra, na garagem e tínhamos aquele estigma quase que agarrado a nós. Todos nós somos rockeiros. Só que depois a própria experiência musical e não só, o próprio treino, cada um teve variadas escolas, variadas experiências, e acabámos por cada um adotar estilos um pouco diferentes. E a fusão dos cinco estilos, dos cinco músicos, neste caso, dá essa ligação toda. E o chill out, no fundo, é muito mais, se calhar, pelo espírito que se vive dentro da banda do que propriamente pelo género musical que tocamos. Temos muito esse espírito do chill-out, aliás, começou tudo na Descontra, como eu há pouco disse, numas férias, em pleno agosto, em verão, estávamos tudo super calmo, e nós usamos muitas vezes aquela frase célebre que é: nós começámos a beber ponche e comer bananas, portanto foi assim um pouco o nosso início de... Não, e as moçoilas gostam muito, que tens agarrado uma guitarra, um microfone, não é? Sim, sim, sim. Portanto, foi tudo muito descontraído e tem muito mais a ver, o nome Chilling Again em Madeira tem muito mais a ver com a forma como nós nos sentimos e como nos apresentamos ao vivo, sobretudo, porque é um ambiente sempre descontraído e qualquer pessoa que vá a um espetáculo sente que está um ambiente descontraído, não estamos presos a nada, não há aquela rigidez de estrutura de um espetáculo. Nós ensaiamos, claro, não tantas vezes quanto isso, mas temos mais uma preocupação sobretudo em dar sempre alguma coisa de novo dia a dia. Então nunca gostamos de desprender muito aos temas, porque temos o disco completamente gravado neste formato, nesta estrutura. Não, nós ao vivo vamos adaptando consoante o público, consoante o espaço. Aliás, o estilo musical é um bocadinho como o jazz também, dispõe-se a isto mesmo, não é? A improvisação também. Sim, nós, aliás, nós, mais metade da banda teve formação de jazz. e portanto têm bastante facilidade em improvisar, e ainda mais depois tocamos sempre com músicos convidados que também já tiveram bastante formação musical, e desde as teclas, a percussão, a sopros, como saxofone e trompete, nós muitas vezes levamos músicos convidados e todos eles já com uma bagagem bastante grande, e pronto, e para nós ainda é mais confortável tocar nessas condições quando estamos ainda mais acompanhados com pessoal que sabe e que tem já bastante andamento nestas listas. So please help me be the funny one alone. Step down, I don't need to beg a minute to speak with my one. I just wanna say how much I love you. Clown, you knew what I was trying to say. I think you knew it, huh? Yeah, yes, Bobby's knew it. Curiosamente, nós antes de vós tivemos Questões e Pecadores, mas antes disso tivemos a fazer uma retrospectiva do InJazz 2008, onde estivemos com o Zé Eduardo Unit e a Lume. E falávamos também nessa altura da potencialidade do jazz poder angariar os novos públicos. No estilo musical que vocês têm, também estamos no mesmo. Quer dizer, é preciso às vezes educar as pessoas, dar-lhes o som para as pessoas poderem dizer assim, eu gosto ou não gosto, né? Muitas vezes o que passa com este tipo de sonoro é que nem sempre lá chega este estilo musical e logo à partida não se gosta porque não se ouviu sequer. Pois, eu acho que o ouvido é algo que se treina, não é? E o gosto musical também é uma coisa que se adquire com aquilo que ouvimos, com aquilo que nos acostumamos a ouvir. E é um pouco, nós próprios temos de fazer um pouco esse exercício e buscar coisas que às vezes, peraí, eu não gosto tanto disto, porquê? então deixa lá ouvir porque é que eu não gosto disto. E eu muitas vezes faço este tipo de exercício, sobretudo quando ouço aquelas músicas fáceis de ouvir na rádio, às vezes tenho tendência, obviamente que canto e já sei o refrão ao fim da segunda volta, mas tenho mais a tentação de ouvir aquele tipo de músicas que nem sempre passa nas rádios, não é? Nem porque não ser tão fácil de encaixar nas tais playlists, não é? Que nós todos conhecemos. E é nesse tipo de música, nesse tipo de sonoridade que eu às vezes vou buscar o... mas porquê? Deixa ver. Então intriga muito mais. Então normalmente o jazz então é um excelente exemplo disso, porque tem, portanto, lá está, é com muito sentimental. Cada artista pode interpretar o mesmo tema, pode ser interpretado de variedíssimas maneiras e de variedíssimas formas, e o jazz tem essa particularidade, é que há muito espaço para cada um interpretar as coisas à sua maneira, e no fundo a arte é isso. Acho que cada um interpreta um objeto à sua maneira, e o jazz dentro da música é uma das coisas que dá para libertar completamente as nossas euforias ou tristezas ou o que seja, e então acho que o jazz é muito importante por isso, e há que saber ouvir, e temos que nos autoeducar para saber ouvir um pouco, independentemente de seja o nosso estilo preferência ou não. Eu gosto muito de jazz, embora não seja o meu género preferido de ouvir, mas passo horas a ouvir jazz, e sobretudo naqueles momentos em que se está mais calmo e descontraído, é como sabe melhor e tudo. Eu acho que é um pouco sim, ir ao encontro das pessoas e ter um bocado, não forçá-las, mas apresentar-lhes o jazz, e acho que isso é importante. Vocês são rapazinhos para que idade, mais ou menos? Portanto, nós estamos entre uma faixa etária de 23 e o mais velho com 30, exatamente 30. Então, quando dizem que são os roqueiros, começaram a experimentar as guitarras ao som de quê? Que covers é que pensavam fazer? Pronto, eu só vou falar pessoalmente, cada um de nós depois teve várias linhas, houve uns que começaram a ouvir Guns N' Roses, e então os guitarristas, sobretudo, porque o guitarrista, mais o Bruno, teve muito Slash, muita influência, depois começou Metallica, depois entrou numa onda mais heavy metal. Eu pessoalmente fui muito a onda grunge, na altura que veio de Seattle, dos anos 90, que era nos Nirvana, sei lá, Soundgarden, Alice in Chains. Tive muito essa influência de music, que é o chamado grunge, não era? Aquele movimento. Então sei que os meus primeiros projetos musicais em que cheguei a fazer power trios com mais um baixista e um baterista, chegaram mesmo, houve pessoas que de outras rádios, na altura nos fins dos concertos, me vinham perguntar, então que tal o clone de Kurt Cobain, tal não era a ligação que eu tinha àquele género de som, porque estava mesmo muito, muito influenciado. Mas lá está, depois fiz um pouco um esforço e de me autoeducar a ouvir outras coisas e tentar ver o que é há mais lá fora. E então, ou seja, vocês são uma banda que começou essencialmente já com experiências e com o palco, não é? O palco podia ser um bar, etc. Sim, individualmente, exatamente. Individualmente, os PM existem desde 2001, mas antes de 2001, eu e todos os outros músicos individualmente já tinham tido outros projetos de música, e portanto já todos deveriam auto-intitular músicos. Pelo menos não profissionais, mas com bastante bagagem já, e isso foi uma das mais valias, e daí a facilidade com que nós agarrámos nos instrumentos e nos juntámos, e aquela naturalidade das músicas saírem sem grandes problemas, porquê? Porque não todos nós tivemos uma escola ao mesmo tempo muito semelhante, que era a escola da garagem, né? em que passámos horas e horas a fio a ensaiar não com estes elementos, mas com outras pessoas, e que nos deram essa bagagem para que hoje em dia já não seja preciso falar quando chega ao ensaio, basta um dar o primeiro acorde e de seguida toda a gente está ao fim do terceiro compasso, toda a gente está a acompanhar o tema e todos estamos a tocar a mesma coisa, e sem que haja aquela necessidade de parar e ver e agora, de troca, não, nós... Foi tudo muito bem, mesmo a nível de composição. Empatia grande já. Sim, sim. E é essa energia que desde o início acompanhou a banda, e daí este projeto ser para mim tão especial, e estar e tenho tanto orgulho nele, né? Porque é mesmo uma coisa natural, é mesmo uma coisa que sai espontânea. Floating on a river of dreams, you took control of my destiny. It was just a matter of time. This feeling breaking me up, and I never knew why. But to make it stop is hard to do. I hate to see you crying. This is not the end of our lives. If you need me, I will always be here. I will gladly carry this cross for you. Eu tenho que ser muito sincero, assim, eu sei que vocês têm um EP do ano 2004, que não ouvi, nem tive acesso a ele, e, portanto não posso julgar comparações com este Bag of Dime, claro. No entanto, já os conheci antes, quer de ter ouvido, quer nas coletâneas que ainda te apareceram, quer da Antena 3, quer, se me engano, uma até dos Morangos com Açúcar, não é? Onde apareceram, sim, já há um tempo. Que evolução notou desde essa EP? Como digo, não ouvimos, mas provavelmente algum dos nossos ouvintes terá, até o tem o seu poder, ou pelo menos ouviu. Que evolução, sim, há para este som que vem agora neste Bag of Dime? Pois, primeiro que tudo, esse EP teve uma edição limitadíssima, foram só 500 exemplares. Na altura nós usámos estritamente só mesmo para promoção, não vendemos, não fizemos nada, foi só mesmo para lançar. E foi desse EP que saiu a música para a tal banda sonora dos Morangos com Açúcar. Exato, exato. Tema Bag of Dime. E agora, a nível de evolução, foi muito. Aliás, ainda não falámos disto aqui, mas foi a formação inicial em 2001, tínhamos mais um madeirense, eram três madeirenses e dois continentais. E eu prefiro que era o Paulo, que era o baixista. Entretanto, em 2004, logo a seguir a termos gravado esse EP, o Paulo não pôde, por motivos pessoais, a vida dele não podia passar da Madeira para cá, porque nós estávamos cada vez mais sediados cá, e teve que optar por ficar, a vida dele passou, ainda hoje passa pela Madeira, e então foi aí que entrou o Luís para a banda. Logo aí houve logo um ponto de viragem, porque o baixista sempre foi um elemento muito importante no nosso género de som, e então o baixista mudando, fomos forçados a agarrar um bocado no estilo do Luís e adaptar-nos um pouco ao Luís. Logo aí começámos muito mais funk, nós estávamos muito mais ligados ao tribal e com instrumentos de aborígenes australianos ou coisas de africanas, de jambés, e então desligámos um pouco dessa linha que estávamos a seguir até 2004, e de 2005 para a frente começámos a agarrar nas coisas um bocadinho mais simples, E depois, só em 2007, quando começámos a gravar o disco, e também com um bocado com o cunho do Ciro Cruz, que foi o nosso produtor, que era o ex-baixista de Gabriel do Pensador. Já lá vamos. E ele é que deu um pouco depois também um bocado mais daquela veia latina, né, de América do Sul, quando pôs sopros e começou a puxar um bocadinho mais pelos sopros. Nós já tínhamos tido experiência com sopros, mas nunca tinha sido tão marcada e tão delineada como desta vez. E foi um bocadinho essa linha que depois começámos a aprofundar. E sem dúvida que com os anos a passarem, com os concertos que nós estávamos a dar, a banda ganhou muito mais maturidade, muito mais segurança, os temas ficaram muito mais delineados, muito mais definidos, e isso nota-se também na gravação, sem dúvida. Uma pessoa comparando uma gravação que fizemos em 2004 com esta que fizemos o ano passado, portanto há uma evolução nítida na sonoridade e mesmo na própria qualidade da gravação. É precisamente o que eu tinha que perguntar, a oportunidade que tiveram de gravar com o Ciro Cruz, né? Uhum. Como é que surgiu essa oportunidade e, acima de tudo, portanto, já percebemos que há aqui também da parte dele algum impacto, como disse há pouco, com que os sopros, etc., para lhe dar um cunho um bocadinho diferente. Sim, sem dúvida. Portanto, basicamente tudo começou num bar em Lisboa. O Gabriel Começador era guitarrista, exatamente. Ele era baixista do Gabriel, okay. Ele era baixista, exatamente. E curiosamente conhecemos simultaneamente o baixista e o guitarrista na mesma noite, que estavam a tocar com os amigos nossos, quer dizer, fizeram uma jam session e tocaram dois ou três temas com os amigos aqui num bar em Lisboa, e que nós no fundo apresentámos e falámos com mais sobretudo com o Ciro, e ficou por aí. E por lá altura ainda não estávamos com aspirações, tal, já estava a pensar, mas nada disso ainda tínhamos falado. Só que depois entre nós é que a conversa ficou no ar. Olha, que só uma vez precisávamos de um produtor, o Ciro parece-me ser a pessoa indicada, dado o género, o estilo e também a maturidade que ele já tem, né? Que já é uma pessoa com muitos anos disto. E foi um bocadinho por aí. No dia em que nós precisámos de um produtor, que foi no início de 2007, se não me engano, que nós mandámos-lhe um e-mail: Ciro, o projeto é este, estás lembrado de nós, vamos ver como é que as coisas houve e ver o que é que achas, se queres agarrar no projeto, se queres fazer isto. E ele, no fundo, foi o primeiro a dizer: vamos fazer isso, vamos andar para a frente. Nós, na altura, ainda estávamos sem orçamentos, porque isso foi tudo uma produção a nosso cargo. Nós é que arranjámos apoios de empresas, de amigos, tudo. Autarquias, pouco por si também. Não é? Exatamente, tudo fomos. Nós foi, para gravarmos o disco, tivemos que largar os instrumentos e ir às reuniões. Normalmente o que eu digo isto é um pouco caricato, mas foi mesmo assim, porque queríamos fazer uma coisa à nossa imagem, ao nosso género, e até à data, as propostas que nos tinham sido feitas, tínhamos sempre que fazer uma alteraçãozinha aqui ou lá, e nós queremos manter este formato neste género como está, e porque acreditamos que assim é que resulta e assim é que vai ter algum impacto, e felizmente está a correr de consoante, aliás, ainda acima da nossa expectativa, está a correr muito bem. E o Ciro deu uma grande ajuda nisso, sem dúvida, porque foi uma pessoa com uma maturidade muito grande, fez uma pré-produção connosco, portanto veio para a sala de ensaio connosco, veio ensaiar connosco, veio dar ideias, veio, olha, que se calhar aqui neste bocadinho, neste compasso, podem arranjar isto desta maneira, compor as coisas, porque às vezes ter uma pessoa de fora é muito mais fácil ver-se que certas coisas tão simples, que nós já estamos tão embrenhados na composição das músicas e das canções, que já para nós já não nos é tão fácil de ver, porque estamos muito por dentro. Então ver de fora é muito mais fácil, e ter uma pessoa com a experiência que ele já teve de estúdio, que ele já gravou com N artistas, não só com Gabriel Pensador, sei lá, um Djavan, norte-americanos, N deles. Portanto, ele tem muita bagagem já de estúdio. E isso foi uma mais-valia para nós mesmo, porque ele depois acompanhou também as nossas gravações todas em estúdio e teve sempre a dar ideias até à última. Houve sempre uma coisinha, uma alteração. E então foi assim uma parceria boa, porque pronto, também ele é boa onda como pessoa. É sempre divertido e foi bom trabalhar assim neste ambiente descontraído. Mais uma vez conseguimos transportar isso também para o estúdio, e então foi sempre assim, e aí depois essa energia sente-se um pouco no disco, pelo menos eu sinto cada vez que ouço aquela boa energia que as coisas que a música emana. E gravaram onde? Tendo em conta a vossa vinda de vários sítios, acabaram por sentar arraiais aonde? Exato, portanto nós fizemos, o disco foi gravado em vários sítios. A primeira fase foi gravar secção rítmica e metais, foi tudo gravado em Alfama, no Golden Pony Studio. Entretanto, trouxemos as pistas todas, porque é tudo gravado por pistas, né, separado, agarrámos em tudo, fomos para casa do Pedro, que tem um home studio. Sim, já com PF Studios, não é? Exatamente. Deu a perceber, Pedro Fonseca. Pedro Fonseca, exatamente. E foi no PF Studio, exatamente, que nós agarrámos nas guitarras, gravámos guitarras, o resto dos baixos que não tinham sido encaixados, ou alguma coisa que tivesse ficado para encaixar. Pegam no Pro Tools e vamos daí adiante. Pro Tools e foi sempre tudo gravado em casa. E só depois, na fase final de mistura e masterização, é que voltámos para Lisboa, desta vez em Telheiras, e tivemos num estúdio de um grande amigo nosso, que é o João Ganho, e ele tem um estúdio dos melhores a nível de masterização, não só de bandas, mas também ele está mais direcionado também para cinema, mas tanto no fundo consegue fazer masterizações e misturas até 6 ou 7.1, já não sei ao certo, não, espero não estar aqui a dizer nenhuma asneira, mas sei que pronto, para o nosso trabalho, que era o 2.1 normal, ou seja, em estéreo, fez uma diferença enorme, porque é um estúdio com uma qualidade enorme, e conseguimos tirar muito bom partido das coisas. E eu fiz essa pergunta por isso mesmo, nota-se, o som é muito bom, é muito fiável, quer em termos de agudos, etc. Portanto, o que também, para este estilo musical, para o chill out, é ótimo, não é? Sim, sem dúvida. Não, e é isso que nós era a nossa luta. Nossa, e acho que toda a gente que grava, seja aquilo que for, é ter uma gravação que tanto soa bem num rádio a pilhas como numa aparelhagem de alta fidelidade. Portanto, e é essa a luta que toda a gente tem, é quando tivermos o disco na mão, como é que isto vai soar no rádiozinho lá da minha avó, ou então na aparelhagem do meu amigo que gastou não sei quantos contos, neste caso não sei quantos mil euros, para fazer pouco. Pronto, e nestes dois ambientes aquilo soar sempre bem, não é, é um compromisso que nem sempre é fácil de alcançar. And then storm rain falls. I've got nothing else to prove. I've got nothing else to prove. I've got nothing else to prove. Um mundo de emoções. Agora sim, isto vai soar bem no ouvido de quem? Quem são os vossos, se é que têm uma noção disso, de quem é que vai comprar este disco ou quem é que está a comprar este disco? Por incrível que pareça, nós não fizemos nenhuma prospeção de mercado, nem nada que se pareça, mas por incrível que pareça, nós apontámos obviamente para uma faixa etária de... a nossa, portanto no fundo entre os 18, 30, por aí. Eu iria mais além. Exato, e foi o nosso espanto, foi termos pessoas de 40, 50, ainda há pouco tempo tivemos numa festa privada em que a faixa etária portanto a média era 50 à vontade, e toda a gente aos saltos, toda a gente aos pulos, e nós ficamos... Eu curiosamente era para essa que eu apontaria, por isso não fico tão surpreendido quanto isso. Pronto, e para nós é isso, tem sido uma revelação muito boa e muito positiva, saber que há pessoas mais velhas a gostarem muito do disco e a comprarem-nos a mais diversas bandas, eu sei lá. A última que eu me lembro foi esta semana passada, também um senhor dos seus 40 e poucos, e a dizer, epá, vocês têm lá umas coisas que fazem lembrar os Yes. Eu nunca diria que nós fazíamos lembrar os Yes, mas pronto, a cada um depois tem a sua interpretação, e é isso que eu acho piada, já nos então, compararam às mais diversas bandas, e desde os miúdos, que se calhar nos comparam a Red Hot Chili Peppers, ou então outros que me comparam a Tool ou Incubus, outros depois dizem Dave Matthews Band, portanto há uma Pearl Jam, sei lá, há uma... E não há consenso, não há consenso. E consoante depois a faixa etária vai variando o género de bandas que nos vão dizendo. E isso para nós é bom porque normalmente somos associados sempre a boas bandas e com grandes artistas por trás. E isso para nós é muito bom, é um motivo de orgulho muito bom saber que estão a apreciar as coisas desta maneira. Então acima de tudo, compararmos com bandas que têm, em termos de prestação musical, como músicos, não é? Exatamente. Muito boas execuções. Os Yes, tem lá o Steve Howe, não é? Portanto, exatamente. Em termos de guitarra, podemos eventualmente comparar por aí. E isso ainda bem que os comparam, portanto, é bom sinal. Não estou a comparar com nada de mau, não é? Exatamente, sim. Mas eu nunca tive, aliás, ainda há pouco disse, desde miúdo, que estava acostumado a ser comparado, de quando disseram que era o Kurt Cobain dos Nirvana. Eu desde miúdo, eu lembro que na altura fiquei com uma imagem muito, muito, fiquei um bocado triste. Ah, mas será que eu sou assim tão igual? Mas depois ao mesmo tempo também pensei... Não convém, porque... Enfim. Exato, não é, a ideia não é ser clone de ninguém. E daí este projeto de ser essa ter essa mais-valia, que ninguém arranja um consenso, ainda não houve pelo menos assim 10 pessoas que viessem dizer não, vocês são parecidos com estes. E pelo menos 10 pessoas seguidas na novo. Já houve 4 ou 5 que disseram a mesma banda, mas de resto toda a gente vai variando as bandas e mesmo até os géneros, porque o próprio disco também é muito heterogéneo em termos de estilo musical, se uma pessoa ouvir desde o primeiro tema até a última, curiosamente até são o mesmo, e aliás, e tem essa curiosidade, do primeiro tema e o último crawling, do disco, exatamente, o Crawling, fizemos duas versões da música, porque... Curiosamente gosto mais da segunda. Exato, da última. Enfim, desculpa, eu não devia dar-lhe a opinião, gosto mais da segunda. Agora também posso dizer uma coisa, digo-lhe já qual é o tema que mais gosto do álbum. Sim, força. Que é o Awakening. Awakening, mas sim, tem, lá está, tem os sopros, tem aquele cunho mais... Mas lá está, os sopros são um complemento, não há muito destaque nos sopros neste disco, porque lá está, a banda base, a formação base, são as guitarras e é aquela veia roqueira que eu acho que sente-se sempre umas músicas mais, outras menos, não é? Mas sente-se muito sempre a veia roqueira ao longo do disco. E depois é isso, é que acho que cada música vai tendo a sua particularidade, o seu ponto de interesse. E no Awakening tem os sopros e depois tem aquele balanço todo, não é? Eu parece mal, se calhar, estar a falar do meu próprio disco, porque eu começo a falar e começo a me encher de orgulho. Não, perfeitamente. E parece pode, que estou a falar de um filho. É só a minha opinião. Eu também normalmente gosto de convidar para este Caso Fazem, Caso Tocam, que eu gosto particularmente. Portanto, assim, é um defeito, naturalmente. Mas, assim, naturalmente tenho mais gosto de falar com as pessoas de quando ouço o álbum e a partir de gosto. Ainda não fiz... Como é que eu ia dizer? Nenhum frete estar a falar aqui de uma coisa que não tenha gostado logo à partida. E felizmente gostei muito do vosso disco e a razão pela qual vos convidei para esta nossa conversa. E tenho muito gosto de levar também aos ouvidos da Boa Nova este projeto. Nós andamos aqui a passar o vosso single, digamos assim, que foram vocês que escolheram, não é? Exatamente. Aliás, prevê-se que haja um segundo single que será o Stone Rain, é isso? Exatamente. O Loss que tem sido, lá está, por exemplo, tem sido muito apelidado. Pessoas que só conhecem o single dizem que nós parecemos Jamiroquai, porque pronto, dizem que o Loss está muito ligado tem um ritmo mais dancing e tem aqueles efeitos mais característicos, se calhar, de Jamiroquai. Mais um artista que nos comparam, com o qual eu também gosto bastante, e, portanto, mais um motivo de orgulho. E o Stone Rain vai dar um bocado a outra face do Scream, porque é uma música mais crua, aliás, completamente crua, sem efeitos, sem... A ideia é mesmo mostrar aquela garra e força que nós às vezes temos e um pouco aquele espírito teenager que está ainda bem presente, que nós tínhamos do grunge e do rock, uma mistura de funk e reggae, que no fundo a música eu acho que vai apelar se calhar mais aos mais novos, não sei se, se os mais, tanto uma faixa etária mais alta vai achar tanta piada, mas eu, foi a nossa aposta, nós até fizemos no site, tivemos uma votação e foi a mais votada, portanto acabámos por dar a, tanto dar a essa ideia de que havia escolher o single seriam as pessoas que nos ouvem e não nós. Então foram eles que escolheram, então vamos seguir com o Stone Rain, vamos gravar o vídeo no... Nas Grutas de Miradair, não é? Nas Grutas de Miradair, essa é mais uma... Aliás, uma é um convite que vocês fazem, é para o dia 17 de maio, não é? As pessoas possam estar lá para... Exatamente, era mais... Não sei se ver, se participar, se eventualmente, não é? Não, a ideia é mesmo participar, tanto apareçam, porque vamos precisar de muita gente, as grutas ainda são grandes, uhum. E vamos ter bastantes meios técnicos ao nosso dispor, e isso vai ser muito bom. Agora só precisamos de meios humanos, portanto, quanto mais pessoas aparecerem, melhor. O pior que pode acontecer é verem ou não aparecerem muito bem na câmara, mas pelo menos um braço ou uma perna deve aparecer, e pelo menos em casa depois conseguem, olha, eu estava ali, pelo menos o meu sapato. E eu acho que vai ser giro, porque nós já estamos com muita gente a dizer que vai e querer ir, mas não seja porque é um ambiente completamente natural, portanto as grutas estão rodeadas na própria Serra da Aire, não é? E portanto, para quem gosta de campo e dar puro, é um fim de semana muito bem passado ali na zona. Pronto, 17 de maio está agendado. Exatamente, 17 de maio pelas 2 da tarde, mais ou menos, 2 e pouco, quem quiser apareçam, que e depois venham ter connosco, porque nós com o Parque da Produção, que nós nesse dia devemos andar muito ocupados, mas vamos ter sempre um tempo para falar com as pessoas, de certeza absoluta. E tentar depois encaminhar-nos lá para baixo, para dentro da gruta, para aparecerem nas filmagens também e conviverem com a malta. Muito bem, acaba de ser promoção também para Miradair, não é? Sim, sem dúvida. Mas, aliás, não é fácil arranjar umas grutas. Eles estão a ser super simpáticos connosco, porque também lá está. O engraçado é que eles têm pessoas de uma faixa etária um pouco mais alta e pessoal mais novo a tomar conta das grutas, e a partir do momento em que ouviram o disco, tanto os mais velhos como os mais novos gostaram da banda, identificaram-se com o projeto e disseram não venham, porque em regra geral eles não deixam fazer este tipo de ações dentro de uma gruta, porque tem que haver um certo cuidado e vai haver esse cuidado para manter tudo intacto, não é? Portanto, a falar de coisas com 80 mil anos ou mais ainda, eu não sei ao certo quanto tempo é que tudo tem, mas é muitos anos. Smiling is the answer to everything, but only to you and me. Então, isso agora é uma pergunta que se calhar já devem ter feito muitas, e se calhar também já alguém vos disse que naquela altura de contactos com editoras, não, alguém vos disse que podiam alterar por aí. Gravar em português, alguém vos já falou para o fazerem, não surgiu naturalmente, e em complemento, alguém vos impôs que se, para gravarem teria que ser em português? Sim, já houve propostas de editoras em que pronto, eu não vou falar em nomes, também não há necessidade. Sim, mas sim. Pronto, uma das várias era mudar o nome da banda, não achavam piada aos Kane, mas nós, para nós fazia todo o sentido ser Kane, porque era Chilling Again em Madeira, portanto mais uma vez não quisemos. O facto de cantarmos em inglês também foi um impedimento para algumas editoras, sim, que normalmente estão a apostar mais num género, portanto, nem tanto pelo género musical, mesmo mais pela lusofonia, e não gostavam tanto da parte do inglês. Mas nós, é como digo, não fomos nunca atrás de um possível contrato ou de uma possível a porta aberta. Nós fomos sempre fazer aquilo que queríamos e fizemos sempre aquilo que queríamos. Daí as coisas terem que andar pelo nosso próprio pé. E agora, se no futuro vamos gravar em português, isso sempre esteve em aberto e nunca houve aquele não, nós só cantamos em inglês, nunca houve essa postura. Simplesmente não vamos ter essa postura quando nos impõem um pouco. Fizemos a nossa própria birra, no fundo, nós cantamos em português quando quisermos e quando nos apetecer, porque no fundo é um pouco assim que as coisas saem. Não vale a pena estar a forçar uma criança a fazer aquilo que não quer ou seja aquilo que for. E nós fomos um pouco uma criança que, não, deixem-nos fazer aquilo que nós queremos. Estamos a fazer isto com o maior dos gostos. Portanto, aliás, as letras vêm da sua pena, portanto, é mesmo o Daio que as faz. Sim, sim, sim. Ou seja, para si é mais natural neste momento escrito em inglês. Tornou-se mais fácil, talvez? É, sobretudo com uma questão de a própria fonética é mais fácil. Eu sempre, desde miúdo, sempre estive muito acostumado a ouvir música em inglês e tenho muito respeito pelo português, embora já tenha feito canções em português e quem sabe no futuro próximo que está-se a falar pode ser que venhamos a fazer qualquer coisa em português, não um álbum, nunca, isso acho que não está previsto, mas fazer uma canção, já fizemos uma canção nesse tal compilação da Antena 3 que tínhamos falado há pouco, na altura tínhamos um tema que era o Decisão, entretanto deixou de estar incluído no repertório, atualmente não tocamos ao vivo, mas há aí uma ideia ou outra em português que pode estar por aí a surgir, vamos ver. Na altura em que entrarmos em estúdio para gravar o segundo álbum, que já não está assim tão longe quanto isso, vamos ponderar a hipótese de gravar mais um tema extra e se calhar em português, e depois vamos ver como é que as pessoas reagem, até que ponto é que gostam ou não desgostam. No fundo é fazer as coisas mais uma vez sem grandes stress, sem grandes compromissos. Não é que nós não temos aquele problema de assumir o português ou o inglês, seja aquilo que for. Nós fazemos a música pela música e a mensagem acaba por passar sempre. É óbvio que fica mais fácil para um português ouvir em português, não é? Mas podemos pensar, estamos no início do ano, um pouco mais que isso, ou a vésperas de um verão que aí vem, que é a altura ideal para as bandas. Exato. E já se sabe que vocês vão estar no Rock in Rio. É necessariamente já o ponto alto desde 2008, não é? Sim, sem dúvida. Do 2008 e mesmo da história da banda. Porque nós já tivemos boas oportunidades de nos apresentar ao vivo em grandes eventos. Mas em termos mediáticos, de facto, esta outra pessoa. Sim, sim, sim. Não, e nós sentimos essa pressão, entre aspas, porque há muita gente a falar do Rock in Rio, há muita gente que nos vem falar do facto de nós estarmos no Rock in Rio. Ainda a semana passada tivemos entrevistas com rádios e televisões acerca do Rock in Rio. E essas coisas vêm até nós de uma forma que nós não estamos acostumados, não é? Nós normalmente, se queremos fazer alguma coisa, temos que ir atrás delas. E neste momento o festival é muito mediático. E acho que cada vez está a ganhar mais força. Para nós foi uma excelente oportunidade, vai ser uma excelente oportunidade e está a ser. Portanto, no fundo, vamos estar aqueles minutos em cima de palco, se não me engano são 40, 45 minutos, mas estamos a tirar partido do antes e do depois, porque sem dúvida que está a dar-nos mais um excelente empurrão nesta nossa subida que nós queremos fazer com muita cautela, porque não queremos ser daquelas bandas que aparecem e depois de repente desaparecem, ninguém sabe porquê nem por onde. Nós já temos alguma bagagem e estamos a fazer o esforço para que as coisas subam no seu processo natural, não haver aquele pico e depois acabou-se. Estamos conscientes da realidade. Por isso, o Rock in Rio vai ser mais um concerto, vamos encará-lo assim, vai haver umas diferenças, porque o palco está um pouco direcionado para a jam session. Portanto, provavelmente vamos dividir o palco com outras bandas ou com outros artistas. E isso vai ser também uma coisa que nós estamos muito à vontade em improviso, e a própria da hora agarrar os temas nossos, ou seja, de quem for, não vai ser complicação. Por isso, acho que vai ser um momento único, isso vai ser de certeza. Porque nós e qualquer pessoa que vai estar no palco Sunset, todas as bandas que lá vão estar, e vão estar grandes nomes a nível nacional, vão estar a improvisar, vão estar a dividir palcos com outros artistas, e acho que vai ser um momento muito interessante, e em certos momentos, se calhar não sei até que ponto é que não será mais interessante que o próprio Palco Mundo, que traz aqueles artistas que muita gente acabou já por ver e já teve a oportunidade de ver, e se calhar no Sunset vai haver uma coisa que nunca ninguém viu e provavelmente não se vai repetir. Deus permita, de facto, que este concerto seja alavanca para muitos e melhores, e para também uma exposição mediática que vocês também merecem. E esperamos, da nossa parte, esperamos que este nosso pequeno modesto contributo da Rádio Boa Nova também sirva um bocado para isso, para que os Queime comecem a ser conhecidos, e pelo menos que não passe ao lado, como não passa já hoje em dia muitas bandas em Portugal que estão a começar agora, mas que efetivamente estão a ter uma carreira, acima de tudo, honesta para com os seus ouvintes, que isso é que é interessante, não é? Sim, sim, sem dúvida. Aliás, e nós temos mais a agradecer, que eu estou a falar em nome da banda, porque sempre que há, nem sempre sou eu que dou as entrevistas, normalmente costumamos dividir as tarefas, e é sempre uma das coisas que nós estamos a deixar bem presente, é que toda a banda agradece muito o apoio da vossa rádio, porque é isto, não é tão pequeno assim, porque nós acabamos sempre por ter muito feedback das rádios, as rádios locais, não é? E normalmente essas rádios têm muito mais carisma e acabam por atingir um público muito mais convicto daquilo que ouve e que gosta de ouvir. E normalmente é por aí que as coisas começam, eu acho que é. Porque a rádio nacional toda a gente acaba por ouvir, não é? Enquanto que a rádio local uma pessoa vai à procura dela, não, eu quero ouvir essa. Por isso, para nós é muito importante ter essa vossa ajuda e agradecemos mesmo muito. Muito obrigado também, da sua parte. Olha, dar-lhe dedicação na porta, como digo sempre no final das entrevistas que promovo, que a porta está aberta para vós, portanto, como já falámos, e desejar as melhores aventuras para os Queime. Portanto. Sim, pouco sei, está aí o segundo álbum já na Forja, ou seja, ainda a missa vai no adro deste, já pensa num segundo, é bom sinal que assim é sinal que têm objetivos. Sim, sim, nós estamos a trabalhar cada vez mais com objetivos, porque no fundo é encarar isto de uma certa forma profissional. No meio de tanto chill-out e de tanta curtição, temos uma meta bem delineada, então vamos traçando metas à medida que o tempo vai passando, que é para irmos sempre ao alcance dela. E é um bocadinho por aí, a nossa estratégia é essa, se é que se pode considerar uma estratégia, é ir fazendo as coisas sempre com tempo, para que no tempo, na altura certa, estejamos prontos para quando acontecer e quando houver as oportunidades, nós estarmos prontos e estarmos à altura. É um bocadinho por aí. E foi assim que tivemos com o Sheila Gannon em Madeira. Muito obrigado por tudo, um abraço e obrigado, boa sorte. Meu. Obrigado. Boa sorte também para a rádio. Obrigado. With no soul, it's reflected in your eyes. Rested in my home, hiding in my room, reducing myself. You got me questioning, you got me wondering, spending too much time alone. What if I told you nobody ever shuts up? A good time. If you say come, I won't go crawling. But you may come, cause I won't run. If you say come, I won't go crawling. Like a ghost, maybe I'm not strong enough to maintain this love. Your little choke stuck it in my lungs. I've got all the bad things that I couldn't say to you. Try to turn my back and go. What you gonna do? Sad, I know that you'll always follow me. bobbing long, I think it isn't here. I never felt so cool. If you say come, I won't go crawling. But you may come, cause I won't run. I won't run, cause I won't run.